check 3 de pouso, 1-0-0 graus, 8 nós. Já passou 7 checados, de pouso 1-7, com meu gol. Eu vou oficial aos 48 com a Pátio. Autorizado então, até a Aerostar, estacionar a frequência dele. Autorizado 994 ali a decolar, vento 1-0-0 graus, 8 mais. Juliette, aquilo possível. Escreve aquilo possível. Que pra Valença, visual tá acionado, balizado, eu tô lá, confirma. Aquilo vai para Valença, então visual litoral, decola com a direita e corredor axé, aciona 0156, o controle frequência 1958. direcionar a chapa do táxi. Foi tomado um gol no 606, ponto de pressão na 0, visual com tráfego na pista. Gente, 606, mantém posição. Mantenho, 606. Eu não estou autorizado, ele é manter, fica no ponto para decolar assim que ele diz que foi autorizado. Confirmando então, autorizado alinhar e manter o gol 606? É afirmativo, estou autorizado. Tem uma aeronave da 4 de cima da tempo de eu decolar. Ok, gente, então vai alinhar agora na pistão no 0, gol no 606. Liga o táxi, confirma para mim. Liga o táxi, chame para ingresso no 7km. 94, decola o 52, controle 19, sua 8. 98, boa noite. Salvador, bom dia, é o 7-3-1-7-0 na final, baixar de travado. 7-3-1-7-0, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. 606, vento 100 graus, 8 mais. Autorizado a decolagem na pista no 0, voo no 606. Pela equipe, autorizado ingresso, reporte alinhado, pista no 7. Livre pouso, vento 100 graus, 62 anéis. Gente, livre pouso, 7-3-1-7-0. 606, decola 5-5, controle 1-9-8. Controle 1-9-8, gol 1-6-0-6, até daqui a pouco. Aquilo, vento 100 graus, 8 lá, livre decolar 17. 770, solo 5000, direito, 219, solo. Ativo, decolou 5-7, um controle no mar, decima 8. Boa noite, 8 9 Sente autorizado, né, decolar, né? Turno 00 graus 8 9 Autorizado, né, decolar 9-6, decola 08, controle 1, 9, 8. 19-8, então, boa noite. Salvador Tower, boa noite, é Portugal Zero 24, approaching holding point runway 10. Roger, clear to line up and take over runway 10. Wind is 08 degrees, 5 knots. We line up and take off runway 10, Portugal Zero 24. Portugal Airborne 23, call now 119.8. 119.8, Portugal 024, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Altan 3020, na final, baixado, travado. 6620, livro de pouso, pistão 0, vento 100 graus, 8 leste. Autorizado pouso, Altan 3520. Solo aos 40, direito 209 solo. 209, tá? 3520.